Escuchamos dos composiciones con preciosas letras de Herminio Veloz Carvalho. La primera, Alvorada, con Angenor de Oliveira, más conocido como Cartola, y Carlos Callaza. Este tema, que es un clásico del cancionero popular brasileño, grabado por Cartola en su álbum de 1974. Y en el tema que oímos a continuación, Herminio se reunió con Chico Buarque y así nació este bello samba Chão de Esmeraldas, un homenaje a la escuela de samba Mangueira. Con Paulinho da Viola, Herminio compuso otro samba exaltando a Mangueira, que también se tornaría un clássico, que se titula Ceila Mangueira, en la emocionante interpretación de Caetano Veloso, Chico Buarque y Paulinho da Viola. Vista assim do alto, mas parece céu no chão. Sei lá, sei lá. Em Mangueira a poesia feito mar se alastrou, e a beleza do lugar pra se entender tem que se achar. Que a vida não é só isso que se vê, é pouco mais que os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar, e os pés recusam pisar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei. Não sei se toda a beleza de que lhes falo sai tão somente do meu coração. Em Mangueira a poesia num sobe e desce constante, anda descalço ensinando do novo da gente viver, de sonhar, de pensar e sofrer. Sei lá, não sei, sei lá, não sei não. A Mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Vou visitá-la em Mangueira, o divino mestre Cartola e os demais compositores daquela escola tão genial. Vou pedir que me levem lá no céu, que cada dia chega mais perto do morro, onde já viram Deus compondo um samba pra escola desfilar. Juro, não sei o que faria se eu fosse dono lá do céu. Em cada estrela escreveria o nome de compositor. cachaça e gradim. No fundo também desejaria, quem sabe, uma estrela só pra mim. Se já percebo a sua intenção, que eu seja fiel à nossa mangueira enquanto eu viver. Ai, coração, fala coração. Vê lá se vou te desobedecer. Se já percebo a sua intenção, que eu seja fiel à nossa mangueira enquanto eu viver. Vou visitá-la em Mangueira, o divino mestre Cartola e os demais compositores daquela escola tão genial. Vou pedir que me levem lá no céu. Cada dia chega mais perto do morro, onde já viram Deus compondo um samba pra escola desfilar. Ai, coração, fala coração. Vê lá se vou te desobedecer. Se já percebo a sua intenção, que eu seja fiel à nossa mangueira enquanto eu viver. Ai, coração, fala coração. Vê lá se vou te desobedecer. Se já percebo a sua intenção, que eu seja fiel à nossa mangueira enquanto eu viver. Escuchamos dos composiciones de Herminio Belo de Carvalho, Ceila Mangueira en la interpretación de Paulinho da Viola, Chico Buarque y Caetano Veloso. Enseguida oímos a la hermana de Caetano, María Betania, interpretando a Mangueira en la Nuceu, que recuerda a los grandes compositores de la Escuela de Samba Mangueira, Cartola, Carlos Cachaça, Geraldo Pereira, Zé con Fome, entre otros. Su labor como director y guionista de espectáculos memorables como Rosa de Ouro en 1965, el espectáculo antológico que lanzó a Clementina de Jesús y a Paulinho da Viola al panorama artístico. En este show reunió a veteranos y jóvenes talentos del samba, consolidando un núcleo de resistencia cultural que valoraba el samba y sus raíces afro-brasileñas. Ella tiene una rosa de oro en los cabellos y otras más son graciosas. Ela tem outra nota que são os meus despejos, e sem olhar faz de mim um trabucinho, um vento em seus caminhos de rosa. Rosa de ouro e tesouro, ter essa rosa pra fazer meu peito. Rosa de ouro e tesouro, ter essa rosa pra nadar no fundo do peito. Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos e outras mais tão graciosas. Ela tem outra rosa que são os meus espelhos, e seu olhar faz de mim um gravocinho mesmo em seu jardim de rosa. Rosa de ouro, que tesouro, muito bem empregado, numa secretaria, educados e diplomados em filosofia. E quando chega fevereiro, ver os crioulos no terreiro é sensacional. Eu sou o Elton de Lucas e saio dos aprendizes, onde todos que vivem no samba no meio de bamba são muito felizes. Sou o Jair da Portela, não nego meu natural. Eu visto azul e branco nos dias de carnaval. Mas são quatro crioulos, são quatro crioulos. Inteligente, capaz e muito decente, valendo inveja a muita gente. Muito bem empregado numa secretaria, educados e diplomados em filosofia. E quando chega fevereiro, ver os crioulos no terreiro é sensacional. No dia de carnaval são figuras de destaque no desfile principal. Mas no dia de carnaval, no dia de carnaval são figuras de destaque no desfile principal. Sou Nescajinho do Salgueiro, não me canso de falar. Represento uma parte do samba, pois todos são bambas naquele lugar. Quando Paulinho morrer, não quer mais fita amarela, quer levar na coroa apenas um nome gravado por mim. É, mas são quatro crioulos, são quatro crioulos. Inteligente, rapaz, muito decente, fazendo inveja a muita gente. Muito bem empregado numa secretaria, educados e diplomados em filosofia. E quando chega fevereiro, ver os crioulos no terreiro é sensacional. No dia de carnaval são figuras de destaque no desfile principal. Mas no dia de carnaval, no dia de carnaval são figuras de destaque no desfile principal. Levantei da cama sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiro. Levantei-me da cama sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto hoje eles falam de mim, mas não faz mal. Amigo é só pra levar meu capital. Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola, eu saía do hospital de camisola. Levantei-me da cama, levantei-me da cama sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiro. Quem é que está batendo aí? Ora bate com a cabeça, antes que o mal cresça, antes que eu me aborreça. Ora bate com a cabeça. Batei na porta da frente, corro na porta de trás. Um homem perde a cabeça, sem saber mesmo o que faz. Se tiver coragem, venha, sombração que apareça. Pão, pão, pão, pão. Ora bate com a cabeça, não é? Pão, pão, pão, pão. Quem é que está batendo aí? Pão, pão, pão, pão. Ora bate com a cabeça, antes que o mal cresça, antes que eu na cabeça. Ora bate com a cabeça, não é? Ora bate com a cabeça, não é? Ora bate com a cabeça, não é? Ora bate com a cabeça, não é? espalhada pelo mundo sem saber que o pão da vida quem dá é o amor. Isso de existir passa a ter razão. Essa gente aí nunca vai saber da paz que só no grande amor se tem. E poder contar com a presença irmã de uma bem amada que se quer. E quando essa amiga chega de mansinho, as flores vão juntar seus passarinhos pra dizer que bom ter chegado. Como vai passando, ela vai andando sem se aperceber. Olha, meu irmão, isso é que é viver, portando a poesia ao seu lado. Nos olhos da mata, ver aquela estrela que perdeu-se pela madrugada. Vai sofrer, vai chorar, esse que passou na vida sem amar. Meu irmão, veja bem, mesmo pra sofrer eu acho que é melhor. Mesmo pra sofrer eu acho que é melhor. Dos temas interpretados por los integrantes del show Rosa de Ouro. Ellos son Aracy Cortés, Clementina, Di Jesús, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, Nelson Sargento, Nescarzinho do Salgueiro y Paulinho da Viola. El primero, un popurrit, Rosa de Ouro, cuatro criolos, Dona Carola y Pam Pam Pam, que está en el primer show de 1965 y a continuación Isso é que é viver de 1967, ambos con guión y dirección de Hermínio Belo de Carvalho, a quien estamos celebrando hoy en Contacto Brasil por sus 90 años de vida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de la rica obra musical de este gran artista brasileño. Enseguida regresamos en Contacto Brasil. Gingamo chique é ele, quem sabe das coisas de Oxum, que vai de demanda em demanda. É Gingamo chique Ogum, é tempo de guerra no mar. É Gingamo chique quem diz, é Gingamo chique Orixá, que é filho de Ogundelê, é neto de Oxum Apalá, que sabe as quizumbas das águas. E tá te avisando, João, e tá te avisando, João. Não vai que Gingamo chique não quer, e ele é mujongo que enfrenta mirongas de mar encrespado, e até já fez reza em Pongá, que hoje um lá nos fundos armou e feijou mala sombaria de santo em palungas que esperam poder sepultar. Poder sepultar pescador. E é Gingamo chique é ele, quem sabe das coisas de Oxum, que vai de demanda em demanda. É Gingamo chique Ogum, é tempo de guerra no mar. É Gingamo chique quem diz, é Gingamo chique Orixá, que é filho de Orixá. águas e tá te avisando o João, e tá te avisando o João. Não vai que xingar o Chique, não quer, e ele é mujongo, que enfrenta mirungas de mar em três palmos, até já que as rezem gongar. Oxo lá nos fundos armou e fechou uma lança Maria, pisando em calungas, espero poder ser puta pescador, poder ser puta pescador, poder ser puta pescador, pescador. Estamos en Contacto Brasil hoy celebrando los 90 años de vida del compositor, productor musical, escritor y poeta Hermínio Belo de Carvalho. El tema que escuchamos fue compuesto por Maurício Tapajós con letra de Hermínio y está interpretado por Elisete Cardoso, conocida como la Divina Elisete, y es considerada una de las más grandes intérpretes de la música brasileña. Hermínio Belo de Carvalho impulsó la carrera de artistas como Elisete Cardoso, el grandioso guitarrista Rafael Ravelo, Isaurinha García, Aracy Cortés, Clementina de Jesus y tantos otros. En el área de producción musical, Hermínio estuvo al frente de importantes proyectos en FUNARTE, Fundación Nacional de Arte, durante las décadas de 1970 y 1980. Entre ellos se encuentra el proyecto Pixinguinha, que democratizó el acceso a la música brasileña con entradas subvencionadas, y el proyecto Lúcio Rangel, que amplió la bibliografía sobre la música popular brasileña. También concibió el Centro de Memoria Mangueira y produjo álbumes antológicos como Gente da Antiga, donde reunió a Pixinguinha, Clementina de Jesus y João da Baiana, y Fala Mangueira, con la participación de Cartola, Nelson Cavaquinho y otros grandes artistas fundamentales de la música popular brasileña. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Tanto chope gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar? E acabava em samba, que é a melhor maneira de se conversar. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chope gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar? E acabava em samba, que é a melhor maneira de se conversar. Mas tudo mudou, eu sinto tanta pena de não ser a mesma. Perdi a vontade de tomar meu chope, de escrever meu samba, me perdi de mim. Não achei mais nada, o que vou fazer? Mas eu queria tanto, precisava mesmo de abraçar você, de dizer as coisas que se acumularam, que estão se perdendo sem explicação e sem mais razão e sem mais porquê. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chope gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar? E acabar em samba, que é a melhor maneira de se conversar. E acabar em samba, que é a melhor maneira de se conversar. E acabar em samba, que é a melhor maneira de se conversar. É só me chamar que eu vou. Já vou, tu vais ver. Se não me chamar, também vou. E vou pagar pra ver. Se deres de ombros, que é só para me desdenhar. Tira o cavalo da chuva, que trapa de luva não dá. É só me chamar que eu vou. Já vou, tu vais ver. Se não me chamar, também vou. E vou pagar pra ver. Se deres de ombros, que é só para me desdenhar. Tira o cavalo da chuva, que tapa de luva não dá. A minha blusa é de seda, teu terno é de caruá. Se dizes que meu vestido é chinfrim, assim não dá. A prova dos nove sou eu e quem vai tirar. Dança no meu samba de bamba, vais ter que rebolar. Rebola, bola, você diz que dá, não dá. Você só diz que vai dar bola, no bola é que não vai dar. Pelo regimento, meu neguinho, meu vestido tem que ser de puá. Põe o preto no branco, quem não chora não mama, vai lá. É só me chamar que eu vou. Já vou, tu vais ver. Se não me chamar, também vou. E vou pagar pra ver. Se deres de ombros, que é só para me desdenhar. Tira o cavalo da chuva, que tapa de luva não dá. A minha blusa é de seda, teu terno é de caruá. Se dizes que meu vestido é chinfrim, assim não dá. A prova dos nove sou eu é quem vai tirar. Balançando meu samba de bamba, vais ter que rebolar. Rebola, bola, você diz que dá, não dá. Você só diz que vai dar bola, no bola é que não vai dar. Pelo regimento, meu neguinho, meu vestido tem que ser de puá. Põe o preto no branco, quem não chora não mama, vai lá. É só me chamar. Se não me chamar, se deres de ombros, que é só para me desdenhar. Tira o cavalo da chuva, que tapa de luva não dá. Escuchamos dos temas, el primero compuesto por Mauricio Tapayós con letra de Herminio Belo de Carvalho en la voz de Doris Monteiro. El tema se titula Mudando de Conversa y es una de las músicas más marcantes de su repertorio. Enseguida oímos el samba Bola no Bola en la interpretación genial de Aura Martins. Herminio también escribió letras para piezas instrumentales de compositores fallecidos, como Noites Cariocas y Doce de Coco, de Jacob do Bandolim, y Fala Baixinho, compuesto por Pixinguinha, con letra de Herminio Belo de Carvalho. Baixinho, só pra eu ouvir, porque ninguém vai mesmo compreender que o nosso amor é bem maior que tudo aquilo que eles sentem. Eu acho até que eles nem sentem, não. Espalham coisas só pra disfarçar. Daí então, por que se dar ouvidos a quem nem sabe gostar? Veja só, meu bem, quando estamos sós, o mundo até parece que foi feito pra nós dois. Tanto amor assim, que é melhor guardar, pois que os invejosos vão querer roubar. A sinceridade é que vale mais. Pode a humanidade se roer de desamor. Vamos só nós dois, sem olhar pra trás, sem termos que ligar pra mais ninguém. Fala

doce de coco, meu bom bocado, meu mau pedaço, de fato és um esparadrapo que não desgrudou de mim. Doce de coco, meu bom bocado, meu mau pedaço, de fato és um esparadrapo que não desgrudou de mim. Contacto Brasil. Sei que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definho. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu bem sei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, repisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi. Eu por mim decretei que fali daí. Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Mas que tanta mentira eu ando pregando, supondo talvez me enganar. Mas que tanta crueza sem minha certeza é maior do que tudo que há. Todas as vezes que eu sonho é você que me rouba a justeza do sono. É você quem invade, bem sonso e covarde, as noites que eu tento dormir mesmo em paz. Sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que expulsar todo o mal que você me roubou. Custe o que me custar, vou desanuviar toda a dor que você me causou. Eu vou me redimir e existir, mas sem ter que ouvir as mentiras mais loucas que alguém já pregou nesse mundo pra mim. Sei que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definho. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu bem sei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, repisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi. Eu por mim decretei que fali daí. Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Sei que mais cedo ou mais tarde vai ter um covarde pedindo perdão. Mas sei também que o meu coração não vai querer se culpar só de humilhação. Gal Costa cantando Noites Cariocas, Zélia Duncan cantando Doce de Coco, composiciones instrumentales del ilustre músico Jacob du Bandolin, que Herminio le colocó letras maravillosas, así como Fala Baixinho de Pixinguinha, con letra de Herminio Belo de Carvalho. Acho bonito falar alemão. Por isso, talvez eu não queira aprender a falar alemão. Se eu falasse alemão, as pessoas iriam dizer simplesmente: ele fala alemão. E aí perderia toda a graça. A graça está em achar bonito falar alemão. Por isso, às vezes, eu deixo de fazer algumas coisas. Deixo de dizer que te amo. Porque dizer que te amo soaria como uma banalidade a mais nesse mundo cheio de banalidades. E onde habito eu, um poeta das banalidades. E simplesmente me calo. Escrevo poemas para depois apagá-los em minha lembrança. E esqueço coisas que seriam inesquecíveis, simplesmente porque perdi a capacidade de reter as coisas boas em minha memória. Sim, cultivo cataventos. E estou permanentemente cataventando, exposto aos raios e às ventanias, abençoado pelos meus anjos da guarda desde menino, Pixinguinha e Cartola, parceiros fúlgidos, luzentes, e Clementina de Jesus, baobá iluminado pelo olhar incandescente de Mário de Andrade, meu farol. Sigo meu destino trancado a sete chaves em meu próprio alçapão, pisando um chão coruscado de esmeraldas e estrelas, sina dos poetas. Passarinho que não pia, desmereceu seu bico. O gosto do corrupio perdeu até o céu trinco. Passarinho que não voa, não faz jus à sua asa. Revoa pelos telhados o seu cantar destelhado. Passarinho que prepara mal o seu próprio ninho, não sabe o tempo do estio, afeiçoou-se a invernada. Engradado em sua cela, nem solfeja esse espaço, atando com o próprio bico o nó górdio do laço. O que deseja esse pássaro, se não a sua prisão? Pois se tem as sete chaves de seu próprio alçapão. En la obra musical del gran poeta Herminio Belo de Carvalho, la actriz Fernanda Montenegro recitando el poema Laberinto de Herminio y el propio Herminio interpretando su composición Cataventos y A Chave do Alçapão, junto a Giulia Drummond y Saulo Battesini, tema que está en el álbum Cataventos, un homenaje a Herminio en las voces de diversos artistas brasileños. Y hablando de poesía, nada mejor que despedirnos con uno de los zambas más bonitos ya escritos, con letra de Herminio y música de Elton Medeiros. Se titula Presentimiento y lo interpretan el cuarteto vocal MPB 4. Larga vida para Herminio Belo de Carvalho, que hoy, 28 de marzo, está celebrando sus 90 años y Brasil agradece por toda su contribución a la cultura de ese país. Salud y paz para todos. Em teu destino e depois morrer de teu amor. Mas quem virá? Me pergunto a toda hora e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Deixar a casa aberta, já escuto os teus passos procurando meu abrigo. Vem que o sol raiou, os jardins estão florindo, tudo faz pressentimento. Este é o tempo ansiado de se ter felicidade. Ai, aqui do peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino e depois morrer de teu amor? García de Rosa.